agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Se quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Saí do meu Pernambuco, a saudade eu tô deixando. No meu verso eu vou rimando completo sem ter demora. Saí de mundo afora, levando Deus como guia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Se quer ir mais eu vamos, vamos embora. Quer ir mais eu vamos, vamos embora. Um adeus por despedida é a coisa pior que tem. Deixa filho, mãe bem, te esperando toda hora. Confesso aqui agora que consigo algum dia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, vamos embora. Quer ir mais eu vamos, vamos embora. Vou sair na retirada, vou deixando meu sertão. Vou levando meu baião, a minha trilha sonora. Benção Maria Aurora, minha mãe, minha alegria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, vamos embora. Quer ir mais eu vamos, vamos embora. Na estrada a paisagem vai ficando para trás. No pensamento a paz e a lágrima de quem chora. Seu retrato é minha escora, sem ele eu desistia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, vamos embora. Quer ir mais eu vamos. Veja só, minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó. Nessa vida sofrida, a despedida, chegada a dó. Do Vale do Piancó até São Vicente, a vegetação virou pó. Infelizmente, o chão quente castigou a minha gente forte. O sol expulsou quem se dedicou à vida e não à morte. Saí do norte, atravessei a fronteira com a foto da santa na manta, pela estrada e poeira, subindo e descendo ladeira, num caminhão, olhando nos olhos de Deus e pedindo perdão, levando na mão lençol velho e um colchão de palha, chapéu de couro, espora de ouro e uma cangalha. Menino chorando na malha de couro de bode, a única sombra, um pé de comigo ninguém pode. E acorde essa senhora de pele enrugada, que não largou o terço durante a madrugada. Que Deus abençoe a caminhada até o destino, que ele salve esse povo nordestino, peregrino do sertão, que sofre a retirada como lição. Vítimas de um mensalão que explora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Se quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Se quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais vamos embora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos.